Paulo, Gol na 940, apenas para confirmar, nosso exótico está para o 00 e só que você está totalmente pronto. Ok, no momento é o número 3 para o pushback, ok, o Gol no 940. Ok, mas ainda confere o 00? Confere. Obrigado. Solicita após 2000, voa pro Adileda. Cinema 201 no contato radar saída da EL, nível 380, 3 Adileda da presente. Tá presente, Leda, obrigado, Xanato. Visual com campo, aqui, Lama Melhor. Gente, chame a torre em 11895. Tá, sim, bem. Gente, pronto no portão 4. É o número 4 no momento para o pushback, o Gol no 273. Permanece o horário da 07, é isso? Permanece. Obrigado. Kilo Romeo Oscar. Vai marcar gol, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, chame na final, pista na certa. Final, não é, já, né? Gol no 601, autorizado, pushback, sinamento, chama táxi. Ele chama táxi, 601 da Gol. Sané 6259, autorizado, pushback, sinamento, chama táxi. Chama para o táxi, 6259. O Gol no 940, autorizado para o pushback, treinamento, chama táxi. Autorizado e pode dar ataque. Gol no 940. Xané 6201? Siga. Possibilidade, senhora, por gentileza, para ver se a gente consegue minimizar o atraso, coordenar para o de bridge da presente? Xané 6201, não mantém o fecho da saída. Ok, obrigado. Para o táxi, Xané 6259, estamos com o 1049 a bordo, autonomia de 5 horas e 5 km galhão. Xané 6259, aguarde para iniciar o táxi. Guardar 6259. Número 601 da Gol para o táxi 46 a bordo, 3:45, Guarulhos. O voo no 601 poderia confirmar os dados? 146 a bordo, 3:45 da autonomia Guarulhos. Vicente, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 02, bom voo, gol no 601. E 12, direita, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho. Gol no 601, autorizado a decolar, pista no 0, 1000 graus, 15 nós. Liga ali aí, decolada, pista no 0, gol no 601. Táxi Gol 1940, tem 158 a bordo, 3:40 autonomia, Sena Galeão. Gol 1940, autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste no 012, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, monitora 1995-1002, graças ao trabalho, Gol 1940. Oceano 6259, segue o Boeing da Gol, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, com 1012 no ajuste, bom voo. Pátio Índia 1895, monitora, Oceano 6259. Salvador, já 3297, já mudou a missão, foi que vai estar na mesa. Boa noite. Voo no 273, na escuta? Na sua escuta, 273. Confirmando, tá pronto para o puxo. Positivo, tá pronto. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Autorizado no 04, chama táxi. Após a Avianca, vai chamar para o táxi, são 273. Salvador, boa noite, Dan 3197. Dan 3197, boa noite. Galeão no 380, aguarda pop no portão 03. Ah, eu não aguardo, 3197. Gol 1940, boa noite. Você pode estar dando 04. Autorizado a linha e manter. E mantenha 90, gol 1940. 360 Dael, quando possível, gol Dael, ou Leda, gol no 601. Autorizado, Leda. Leda, obrigado, no 601. Um 3897, autorizado, pushback, assinamento, chama pronto para o táxi. Saulo, gol 273. Prossiga. Vai solicita permanecer para o horário 07 como inicialmente. 9. Tirar algumas bagagens agora com passageiro faltante. Se possível, manter a nossa horária ao 07. Ok, ciente. Então, aguarda para o puxo. Gol no 273. Ok, permanece então ao 07. Obrigado. 1940, autorizado a decolar, 090 graus, 139. Autorizado a decolagem, 10, 1940. Né, 6259, autorizado a alinhar e manter. A linha mantém o 06259. Ligou no 601, com... tenta coordenar a brisa, por favor. Ligou no 601, mantém a pista da saída. Mantendo no 601. Quatro. 317, prossiga. Autorizado para o Galeão, nível 380, via rota Zulu 10, SMAP, direto Lúbito, após direto Barbacena, após Barbacena conforme a rota do plano. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador em 1, 19.8, aciona 5065. Autorizado 380, via Upper Zulu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 119.8 e o transponder 5065, da 3197. Confirmando Upper Zulu 10, SMAP, após SMAP, Lúvito, e após Lúvito, Barbacena, chama pronto no portal 03, da 3197. Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, da 3197. Ligou 1940, boa noite, decola Dael. 1940, contato radar, perfil Dael, nível 360. Dael 360, gol 940. Torre. Ciente, marca com o Delta, término do cheque de manutenção, frequência livre, boa noite. Oceaner 6259, autorizado a decolar, 090 graus, 129. Autorizado a decolar da 10, 6259. Confirmando 200 a bordo. 3897, autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, o ajuste 10. 1-2, tem um bom voo. Ok. Vai direito na Índia, contração 0-0-5, o gol 273, totalmente pronto no 4. Faz a passagem do Airbus da TAM retaguarda, autorizado no 4, chama táxi, gol 1-2-7-3. Após o TAM, vai chamar para o táxi, gol 273. 6259, decolado ao 01, controle 118, decimal, corrigindo 119, decimal 8. 198, boa, 6259. Cruz Salvador, boa, Xené 6259, cruzão no 1500, decolado de Salvador. Xené 6259, contato radar, saída da EL, nível 340. Precisaria a linha do Brinde para o 6259, por gentileza? Cruzado Ledo. Linha da 6259. Gol 9843, Xenia Torre 1 no 9835, Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Gol 9430, Xenia Recife, em 1935, decimal 95. Da Mari, descima, tenho 0,50. Via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0-2, bom voo. Gente, livre, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2, voo 1-2-7-3, obrigado pelo atendimento. É o 1-2-9. Ok, baixado, checado, voo 9-2-4. Após o pouso do gol na final, a Lima tem que ser 1-0. A Lima tem 1-0 após o pouso da 3-0. O 1884 está iniciando aproximação perdida, pois não atingiu condição estabilizada. Gente, Gol 1884, sua para 2000 pés, aguarde transferência. Para 2000, aguarde transferência. Da 3297, pode arremar até. Lima, tem que ser 10. Lima, tem que ser 1184, no controle 119-8. 19-8, gato. Controle Salvador, Gol no 884, vai atingindo 2000 na aproximação perdida. Gol no 884, suba para 2000 pés, curva esquerda, vou indo na proa, correção, vem na radial 290. É, confirme. Gol no 884, suba para 2000 pés, nesse momento da presente, passa a curva pela esquerda, recebe radial 290, aguardando o vetor para final ILS. Ok, mantém 2000 pela esquerda, mantém a radial 290 aguardando o vetor. Gol no 884, subo para 3000 pés, complete curva esquerda na proa 295. Ok, continua para 3000 e a esquerda 295, gol no 884. Até 2000, ou liberação no controle. Sem nível de decolagem da 10, vento 090 graus, 149. Para decolagem, manter a proa de 2000. Aeronave está à esquerda, senhora, da em Paracaju. Gente, TAM 397, livre de decolagem, restrito 2000 pés ou liberação no controle. Espera liberação do controle. Ponto de espera pronto, gol 273. Mano 273. Gente, mantém ponto de espera, o gol 1273. Com 273. Ali mantém que é 0-0. Ali mantém, com 273. 397, decolado 1-2, controle 119-8. 19-8, é. Controle Salvador, 3-8-9, 7, mantendo a proa, passa 1.600. 897, contato radar, saída DEL, nível 340. Saída DEL, 340. Gol no 776, reduz a velocidade para 1909. 1909, 4 aqui, mantém o 300. O 3 no pé. Roda ela. 1884, curva esquerda, na proa 240. Esquerda 240, gol no 884. Gol no 776, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pela magnética 080 de 5. 020, limitado pelo 80, gol 775. 84, copiou o controle. Afirma e cotejou, a esquerda 240. Vento 100 graus, 12. Tente livre decolar da 10, gol 273. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 12 mil, gol 7. Gol no 884, desça para 2 mil pés. Descida para 2 mil pés, gol no 884. Para o localizador, curva esquerda, para o 140. Esquerda, 140, gol no 884. Voo 1884, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Vamos lá. Voo 776, curva direita para o 070 para o localizador. Direita 070, vai ser capital, vou fazer. Boa tarde, gol 273. Gol 273, contato radar, saída da EL, nível 340. Da EL, 340, 273. Estabilizado, final da 10, gol 1884. 1884, completo, final do procedimento, LS X-Ray, pista no 0, chame torre em 1895. 1895, obrigado. Gol 776, desce para 2000, utilizado LS, reporte estabilizado. Eu vou reportar estabilizado, certo. Voo 1884, livre pouso, pistão no 0, vento 1 a 100, estando com 15 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 884. Comando, possibilidade de coordenação com centro para voa bridge, portanto 3897. TAM 3897, chame Recife na frequência 133.25. 335, TAM 3897. Doutor 3897, poderia confirmar a frequência 1335? 1335.25. Obrigado. Salvador com 776, tá 2.30.0. Uno 776, continua a aproximação, reporte iniciar o machado travado, o ajuste no 012. Já está machado checado, voo 776. Voo 1884, solo 19, livre à direita, solo 121.9. 219 à direita, voo 1884. No 776, pista livre, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 149. Livre pouso pista 10, gol 776. Estou autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 08, pátio 1. Alfa Juliette, pra 08, pátio 1, gol 084. São 3197, está autorizado para o feedback funcionamento, estamos pronto, táxi. Solo 22, livre à direita, solo 121.9. Falou, Gol. 1976, tá? 1976, autorizado, táxi via Alfa, reporta 1-7-7. Alfa 1-7-7, para reportar 1-7-7. Pascal 210, Gol 273. Recife em 133-25. 3325, boa. 3 horas e 50, alterna a cabeça. 3097, autorizado táxi via Taxi Índia. Concessionária Dona Zero, vai chamar a torre em 118-95. Moazir de altímetro na 012. Apenas confirmando 118 a bordo. 2-2, chama a torre de 2-3-1-9-7. Gente, grata, bom voo, então 3-1-9-7. 1-7-7-6, autorizado a ingressar na Juliette para a posição 04-1-7-1. 3197, autorizado a linha de colapso 1-0, vento 090 graus, 1-3. O 3197 de Santos. 3197, decola 228, controle 119, próxima 8, louvou. 198, obrigado, boa. Morou, Boiana, tá 3197. 397, submantenham, 380 da Elvigilância. 380 da Elvigilância, 3197. Papapapa, Vitor, Vitor, Vitor, prossiga para a Torre Salvador. Gaspar Solo. A Clearance e o Solo, os dois são nessa frequência. Vocês poderiam confirmar o passe que ele fala? A gente está autorizado com Congonhas. Nível de voo 400, vai decolar da 17 com a curva direita, na saída da Euleda Bridge, via Brasil 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador opere 119, décima 8, e o transponder 5115. Dael, Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Vitor, o contagiante está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Arizona 7, Recife agora em 1-3-3-2-5. Arizona 7, confirme. 133.25. 133.25, guarda, qual pegou no meio no 3? Guarda. Sol. Finalmente, o táxi chamará a torre 11895. No meio, no 3, está pronto, cópia. Positivo, prossiga. Autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar no 0 com a curva à direita na saída Arbor, Elefa, via Zulu, no 7. Controle a pele 119, 8, e o transponder 5114. 360, Brasília, primeira curva à direita, decolando a 10 na Arborelefa, Upper Zulono 7198-5114. Ou no meio no 3. Bom, no meio no 3, contentamente está correto, chama pronto, pushback somente. Chama. Quebec para Congonhas, poderia confirmar o pátio que seguir decola? Gente, só um instante, cópia. Siga triplo, Vitor. Leda após Bridge e depois está autorizado, será Upper Luno 6, Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Triple Vitor na escuta do solo. Gente, será a saída da El, Leda Bridge, por gentileza, coteja. Vou dar um esse quilo. Quebec, está pronto, cópia? Autorizado com Goiás, nível de voo 340. Vai decolar da 17 com a curva direita. Na saída da El, Leda, Bridge. Onde recebe o topo do 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle a pele 119, décima 8. E o transponder 5, 125. Boa noite, 362, 50 por hoje, TAP. Por hoje, TAP, afirmativo.